lá do oeste. Nega sim, DJ Kaique, todo sul. Nega, quanto tempo ainda temo, rei, rei doido, quanta treta ainda tá tendo, hein? Vem da idade chegar, o gueto correr, meu boca calar, o mundo fuder, copos no ar. Deixa o oeste chegar, a meta é viver e ver tudo mudar. Lembra a rapada, molecada, B.O. Valeu mesmo o momento, vai um dois já rodó. Chega no beat, futuro é hoje. Pra quem não vive, esteja em paz também. Um brinde, atividade a mil, pra firmar nem quem viu quando o barraco caiu. Cordão e cano, ferramenta pra louco. Vira de ano, era lombra por gosto. Vida longa pra rata, valor pro momento. Pelo tiro pra quebra, a paixão e cheiro. Chega no beat, vai, futuro é hoje, eu sei. Pra quem não vive, mas esteja em paz também. Um brinde, atividade a mil. Um brinde, atividade a mil. Chega no beat, vai, futuro é hoje, eu sei. Pra quem não vive, mas esteja em paz também. Ao brinde, bota o Nordeste na lista e derruba os inimigos no ringue. Vida é conquista, os favelados tem swing. Os nego paga o momento, não a porra do drink. Mil demônios, vela e oração. Isso joga pra vencer e aposta até o coração. Falar é fácil quando se tem cifrão. Mas pra quem tem filho com fome, revólver na mão. Falar nunca foi solução. Olha como essas coisas mudou. Tomando banho de mar pra aliviar os momentos de dor. Deixar a chuva molhar as doideiras no retrovisor. Vitória não é só grana, tem que ter o amor. Sentimento puro, me lembro dos bagulho. Como é difícil enxergar no escuro. O sofrimento é duro, pra se perder um pulo. E é muito difícil não chorar no túmulo. Desfaz esse lamento, quero lembrar e sorrir de tudo que passou. Desfaz o pensamento, quero lutar e honrar os irmãos que nunca mais voltou. Então, acelera linda, deixa os exemplos pra cá, bota os conselhos pra lá e vá. Acelera linda e aprende a perder, mundão não para de girar se você para de viver. Diga no beat, vai, futuro é hoje, eu sei. Pra quem não vive, mas esteja em paz também. Um brinde, atividade a mil. Um brinde, atividade a mil.